compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Estamos agora com o Parolando, dois episódios de setembro de 2022. E já acostumei com essa porra de ficar fazendo um chamado com outra pessoa para ler os e-mails. Então chamei dessa vez o cara que não vai se foder com a edição desse episódio, que quem edita sou eu. É tu mesmo, fala, filho da mãe, que é o moleque que eu amo. E aí, pessoas participando do Parolando dessa vez, ele dizendo, quem não vai se foder dessa vez, eu só tenho uma coisa a dizer, yeah! Apresenta, né? É claro, todo mundo sabe que é o Jorge, editor da bagaça do Paranerdia, vamos lá. Do Paranerdia, não do Parolando, Parolando, que isso é bastidor, mas vai, foda-se, vai ficar na gravação mesmo. Quem edita o Parolando sou eu. Mais fácil, você não precisa editar o quality. Né? Então tá. Então tivemos pouquíssimos comentários. Eu estou realmente muito triste com vocês, meus ouvintes, tá? Vou deixar bem claro aqui que só tivemos dois comentários no mês de setembro todo. É porque não teve água de moringa, é represária, é isso? Vocês só gostam de comentar na água de moringa, né? Tá bom. Vou mandar o Jota então pra fora da equipe Paranés, eu quero ver o que vocês vão fazer, então. Bando de cretino. Mas tá bom, então vamos lá. Primeiro comentário quem nos fez foi o seu Fábio Assis, e ele fez, no Água de Moringa, 23, todo mundo julga a Cris. Diz ele o seguinte, saudações gargalhantes, rapaziada. Rapaziada, você viu, rapaziada? Então, rapaziada também, viu, Jorge? É, rapaziada, é isso aí. É rapaziada, viu? Ouvi esse episódio amarradão. Ué, cara, tem cada fetiche. Né? É, já existe esse fetiche no Japão, né? Shibari, né? Então. Não é bondage que chama, né? É, tem o bondage e tem o shibari, que tá, daquele negócio amarrado mesmo. Bom, diz ele que não tá usando camisa de força. Não, você tá usando cordas, aquela mordaça de bola. Então, é, bondage por aí, profissional, aí. Né? Lógico, né? Mas essas histórias da Cris me parecem absurdas de tão engraçadas. Bem que ela poderia aparecer mais vezes, né? Aguarde e confie, meu filho. Yep. Fica a sugestão. Desejo ao Água de Moringa muito sucesso e vinda longa. Abraços do Cremosinho. E o Paranerdia que se foda, né, Fábio? Obrigado. Ô, pai. Tá. Mas falando, Fábio... Ele também comentou no Paranerdia 191 do filme Tudo no Mesmo Lugar, ao mesmo tempo, junto e misturado. Exato. Lê o comentário dele, meu amor. Bora lá. Boa, grande Nerdmaster. Ouvi este episódio parecendo um débil mental, com uma mega risada infinita em todo lugar ao mesmo tempo. Ainda bem que você soube que risaga era risada. É que porque assim... Eu vocês sabem, né, ouvinte, eu tenho esse peculiar o tratamento que eu pego, se eu não perdoo as coisas erradas escritas nos comentários. E o Fábio escreveu risaga. É, tá? Só que eu tenho um corretor na mente, então a gente passa reto. Parabéns pra você, eu não instalei esse aplicativo. É, não foi você, foi aquela mulher que você ama, a minha mãe. Uhum. Vamos lá. É, acompanhar a narração da cena sendo comentada pela equipe foi insano. Meu maior problema é a minha esposa reclamando das imoralidades. Entre aspas. Que coisa feia você ouvindo essas baixarias. O cara falou boga. Fia, você preferia que eu falasse... Ô, Fábio, bota tua esposa pra ouvir isso aqui agora, tá? Senhora dona esposa do Fábio, em primeiro lugar, me desculpe. Mas a senhora preferia que eu falasse o quê? Cu. Né? E o silêncio do Jorge diz tudo. Acho que eu vou até, inclusive, botar um grilinho nessa conversa aqui. É, mas, pô, não dava pra falar de outro jeito. Era um bagel boga. Era um boga bagel. Era um bagel boga cu. Pronto, desculpa. Continua. Por isso que eu me divirto editando para nerd. Bora lá. Aí, continuando aqui o comentário. Eu, calma, amor. É só um comentário deles. É só um filme de comédia e multiverso. Ela saiu de cara feia e eu continuei ouvindo quando começou a cena dos plugs anais. E quando olho pra porta, lá, essa parte do comentário veio em caixa alta. Uhum. E onde ela diz, lá está ela, com cara de quem quer me estrangular. Aí eu não posso falar nada. A cena é assim, é desse jeito que os caras lutam e eu não tenho culpa. Uhum. Continuando, mas... Mesmo hoje, depois que as pancadas que levei começaram a desinchar, ainda continuo sorrindo com este ótimo episódio. Parabéns e continuem nessa pegada, vale a pena. Pode deixar que filmes piores ainda virão. Opa! Opa! E tivemos alguns e-mails, 4, pra falar a verdade. O primeiro deles é de nosso queridíssimo mecenas, o Elias Passos Tenório, e ele falou a respeito do Paranerdia 190, pauta que pariu. Ô, dona Fábio, não é palavrão, é pauta, tá? É. Não é sem o A, é com A, então não tem palavrão, porque pariu não é palavrão, tá? Obrigado. Exato. E ele, infelizmente, não consegue mais nos mandar vídeo respostas porque tá com o canal bloqueado. Então ele tá me mandando de texto. Oi, Alexandre! Oi, Elias! Diga oi pro Elias, Jorge. Oi, Elias. Muito bem. Menino obediente, assim que eu gosto. É isso. Gostei do programa 190. É legal um programa sem pauta, falando coisas aleatórias. Vai ter outros, tá? Não tão rápido. Ou talvez... Sei lá, não sei. Sei lá, quando der na telha. É, né? Quando eu estiver precisando desabafar. Isso aí. Então tá. Alexandre, se você não sabe onde é que tá o Qualace, ele tá em um lugar muito feio. É Osasco, né? É, deve ser um lugar feio pra caralho. Depende do lugar do Osasco. Tem um lugar de Osasco que é mais bonito que a capital, fi. Eu tô falando Osasco como se o Qualace morasse lá. Foda-se. Bem, é só e continue o ótimo trabalho. Ok, isso foi Elias Neto, de 38 anos, de Maceió, Alagoas. E não contente nos mandar um e-mail para o episódio da pauta que pariu, ele mandou outro para o filme de Tudo Junto e Misturado. Leia-o, Jorge. Bora. Oi, Alexandre. Gostei do programa 191 e não assisti o filme, mas não importa, o spoiler não me incomoda. Pessoa inteligente, gosta de saber como acontece. Muito bem, e tá vendo esse filme spoiler de cu e rola, né? Ah, desculpa, dona Fábio. E se eu pudesse, eu iria para um universo sem o Bolsonaro e Lula, assim eu teria sossego na minha vida. É... Você, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a torcida do São Paulo, a torcida do Santos, as outras torcidas do estado do Rio de Janeiro, todo mundo. E continue o bom trabalho e vamos para mais programas com essa qualidade que é ótima. De novo, Elias Neto, 38 anos, Maceió, Alagoas. Muito bem. Quem nos mandou um terceiro e-mail foi o nosso querido Rafael... Dourado dos Sapo Brothers, né? Que ele falou no Paranerdia da pauta que pariu. Leia, George. Vamos lá. Ele mandou assim: Olá, mestre Ale Nerd Xandri. Um minuto, um minutinho só, rapidinho. Tomar no cu, Beraldo. Desculpa, dona Fábio. Sobre o Paranerdia despautado. É, não entendo errado, é despautado, sem é, pauta. É, despautado é sem pauta, dona Fábio, não tem palavrão nessa frase ainda. É, tá? Ainda. Acompanhei apenas um trecho na live e havia perdido preciosos momentos, dos quais destaco dois. Estamos mostrando coisas na câmera, vindo do Alexandre e do Jorge. Desculpem, não quis ir ver e o que era, não. Eram livros e bonecos. Toma vergonha na porra da tua cara, Beraldo. Porra, Beraldo, qual é, velho? Toma vergonha nessa porcaria dessa cara. Agora isso é pra você, Jorge. Lê isso aí. Vamos lá. Baco era um deus menor. Pô, mas sempre representavam ele gordão. Menor, porém, nem... Porém, talvez nem tanto. Porra, né? Ei, lalaiá. Vai. E sobre The Boys, um episódio comparando com os quadrinhos seria bem legal. Quase eu tô pensando seriamente nisso. Beraldo, eu tô pensando seriamente nisso. Tá? É, numa dessa quem vai trazer a comparação com a HQ vai ser o nosso querido HQ Man, né, velho? Você jura? Eu juro! É, quase todo podcast que falou da série cita esporadicamente algumas coisas dos quadrinhos, mas de repente rende pontuar mais o que será que viram nos quadrinhos que acharam que renderia uma boa série e por que no final dessas partes ficaram de fora. Uhum. Diga-se, por passagem, a tal de Super Suruba seria infimável se não num sexy hot se fossem seguir à risca o que tá nos quadrinhos. Tá bom, é infilmável, tá? É. E eu sei que o Beraldo escreveu errado, ele escreveu infimável. É. Como se tivesse uma fimose, mas não, é infilmável. É. Senão num sexy hot, se fossem seguir, arriscam o que tá nos quadrinhos. Com umas 6 páginas de diálogo, com a feiticeira escarlate daquele mundo, usando somente a máscara no rosto e nada mais. A feiticeira escarlate daquele mundo é a Condessa Escarlate, tá? Ah, tá. Tá. E não sobre o programa em si, mas sobre outras mensagens minhas onde fui corrigido. Chamar Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas pelo termo original é mais uma conveniência de escrita do que uma defesa dessa regrinha de nomear as coisas para pronúncia em inglês. Tá, né? Eu tô esperando você terminar a frase pra xingar ele. Tá mais pra força do hábito. Não funciona para Caco, o sapo dos Muppets, por exemplo. Quer dizer, ele funciona quando ele quer, né? Seu Beraldo, o senhor acabou de escrever Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, em vez de Star Wars, Star Trek. Seu Beraldo. Beraldo. Eu só não falo o que eu tô pensando de você, porque eu não quero que a dona Fábio me reclame mais. Oh, yeah, baby. Beraldo. Agora temos mais um e-mail do nosso querido Rafael Beraldo, que aí Nerdmaster fez questão de ler, então. Não, é porque isso aí agora foi pro HunterCast 40 mais uma Taberneiro 8, né? Como se não tivesse já um episódio do Paranerd sem pauta e o qual se lança outro. O cara é muito criativo. Ó, beleza. Nossa, não. Episódio sem pauta e você ainda teve que editar o Qualace. Eu ouvi você xingando a semana inteira enquanto editava, velho. Foi? Puta que me pariu. Porra. Agora, ó, eu vou deixar claro aqui um negócio pros ouvintes. E dona Fábio me perdoa, mas ele precisa ouvir isso, tá? O Beraldo fez a pior maneira possível de escrever o meu nome na entrada de um e-mail. Eu vou ler do jeito que tá escrito e Jorge tá aqui pra me dizer que eu não tô mentindo. Exato. Tá? Oi! a.l.e.x.and A-N-D and r.e.o.master.n.e.r.d Ponto. Beraldo. Dona Fábio, desculpa, tá? Mas ele precisa ouvir isso. Me perdoe, tá? Mas toma no teu cu, Beraldo. Beraldo. Ô, Beraldo. Beraldo. Toma no teu cu, porra. Ah, tá. Então, vale mandar mensagem pra você falar do Hunter Care? Vale, ué, porra. Não tá no feed do podcast? É pra tu falar de todos. Você devia comentar os Água de Moringa também, os Nerd Maratonista, comenta tudo, porra, eu, hein? É isso aí. O que você hospeda, pelo menos, já que pelo que foi dito no episódio, já tem outro e com mais episódios. É, o Água de Moringa tem mais episódios que o Huntercast, fazer o quê, né? Não tem. Né? Não, na verdade, não tem, não. O Água de Moringa tá no 23, o Huntercast tá no 40. Tudo bem que o Huntercast já tem o quê? Quase 6 anos? O filho da puta só me lançou 40 episódios? E o Água de Moringa, em menos de 6 meses, já fez metade? É. É, né? Então tá. Na verdade, mais da metade, né? É. Se fizer 2 episódios no mesmo ano, já ultrapassa, né? Né? Na verdade, filha de uma... Peraí, que agora... E dona Fábio, desculpa, mas porra, não dá. Não dá. É muita frustração pra uma pessoa só, tá? O corno do Koalace levou 9 meses para lançar esta porra deste episódio. O último HunterCast foi no ano passado. Tá? Caraca, meu, faz tempo. Ano... Esse é o primeiro HunterCast de 2022 e nós já estamos quase em outubro. E sabe o que é mais legal? Corre o risco de ser o único. Tu duvida? Não, por isso que eu tô falando. Tu duvida? Nem um pouquinho. Tá. Continuando, Berardo, né? Foi só porque na hora de falar de eleições e sugeriram desrespeitosamente trocar o L pelo R, uma versão cebolinhas avessas. A palavra seria então ereições, né? Fazer. É, seria isso uma excitação real? Não, é o Koala se falando merda. Não é normal, né? É coisa normal do caso do Koala. Temos alguma novidade? Acho que não, né? Eu vou pôr aqui, enxertar aqui no Parolando o momento cocodrilo que ele fez nesse episódio, tá? E que eu não lembro se ficou na edição final do Mais Uma Taberneira. Eu acho que sem querer eu tirei, mas vocês vão adorar o momento cocodrilo do Koala. Tá aqui, ó, passa. Então aí, eu mesmo... Toca o momento cocodrilo do Koala, se faz favor. Esse cara que ele foi expulso do Krojak, não? Do Krojak, não? Do Krojak, não? Ai, que burro, dá zero pra ele. Do Krojak. Do Krojak. Foi expulso do Krojak, velho. Escorregou pela careca no filme. Do Krojak, da Globo lá. Projac. Projac, sim. É Projac, né? Num papo sobre democracia, não cabe a monarquia, né? Teoricamente, não. Né? É. Exceto em país, que ele escreveu país, sem o acento, então não é país, é paz. Né? Onde príncipes concorrem a cargos públicos, mas aí de vago. Tá bom. Não, ele tá divagando desde o começo, mas até aí... É, né? Agora no papo tem anime sobre tudo. Confesso que alguns ali geraram curiosidade, somente os mais bizarros. Opa! É, Beraldo. Em específico, em como ficaria uma adaptação live action da Netflix. Ó, Beraldo, as adaptações da Netflix, se não for feita por empresa japonesa, como diria aqui meu querido Jorge, ficariam, ó, como, Jorge? Uma bosta. Vide o filha da puta do Death Note live action americano. É, e não é só isso, né? Mas enfim, a partir do momento que Netflix... pegar uma empresa americana pra fazer as adaptações, isso sai um lixo. É, apesar de que eu gostei do Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, assim, tem raras exceções. Cowboy Bebop e Alita são duas delas. É. Bom, e aí terminamos os comentários. Acabou. Só teve isso. Fazer o quê? É. Culpa de quem? De vocês. Por que vocês não comentam mais, porra? Então tá. E depois de a maravilhosa voz de Pensador Louco e da porcaria de voz do Jota lerem os nossos mecenas, temos aqui agora o Rito Rito tá dando desse podcast. Isso aí. Fala, medíocre. Até porque vocês já me ouvem falar, os mecenas, todo santo episódio do Paranerdia. Então, esse daqui vai ser o primeiro do Parolando que vai repetir os episódios do Paranerdia. Bora lá. Vai. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Leitier, nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima dos Santos, Jota Santos, Leandro Pereira, Lucas Freitas, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sérgio Cabral, ele não é o governador do Rio de Janeiro, mas é o cara que faz muita coisa boa, Sueli Nastri e Valdir Fumeni Jr. Por último, mas não menos importante. É isso aí. Então é isso, gente. Ficamos por aqui e até mês que vem com o Paralando, espero eu, com mais comentários e e-mails, tá? Diga isso tchau, aí. Jorge. Tchau, Jorge. Eu sabia que ele ia fazer essa piada em você. Me desculpem, pai.